você, como o rio e o mar se completam. Se precisar de mim, chame o meu coração. Ele vai te entender, conversar com você e mostrar que a sincera amizade e o amor nunca cessam. Amigo, foi Deus quem colocou você no meu caminho pra me fazer feliz. Você é uma dádiva divina, o amigo que eu sempre quis. E se você não existisse, teria que ser inventado. Amigo, perdão se por acaso sem querer um dia eu magoar você. Somente o tempo irá te mostrar que não te magoei por querer. Jamais vou te esquecer. Estarás para sempre comigo. Amigo, amigo, foi Deus quem colocou você no meu caminho pra me fazer feliz. Você é uma dádiva divina, um amigo que eu sempre quis. E se você não existisse, teria que ser inventado. Amigo, amigo, perdão se por acaso sem querer um dia eu magoar você. Somente o tempo